Gomia já este com os D. Meus vacilão foi mais do que doce. Do coreça o E. Confido sam bem se o cé folga o leme base ré com DV, o do no leve. Tô com na grande depô, mas tomo em gome. Ata do can ficou lodo, remo pro copo. São de prega, droga e AKGO. Mais uma irmã vai dar chova, ponhoso e só. O moço ma sofá, aze que teu ba. Nós bem tante ba, sem salhada fala. Pela me fa um adima no gema titante, do não na vea. Precem visva, marmo cancela esfê. Tô bem, eu vou pôr nada, mesma mão esvê. Se o braço entrou, G, tentava o rei. Tô sim que o Odessa, eu na não dou, mundo raio. Mas Davi que gê cego, né? Davi que gê cego, né? Mas Davi que gê cego, né? Davi que gê cego, né? Então eu morri com dedaria C. Saber que não o cé, mas na sabonje. Dedaria re, por é que é o meu maior som. Aí é fé, é o debão, vem em maclarre. Yeah, vendo a potito de bomos me prescendo gali. Em quem tá do gancheta, só uso prede, né? Vou pro dólar, pra café no potô. Tem que gafar o sopre, leu vá. Cata gofo dando a peca. No nate só prescendo, vou na fed. A minha coção zê, pogoneha. Só derné do galjo ao reino gojoquia. Só te rege, outra galera me fa. É na mita firma, temendo dor de banta, pressão da galica. Tete tô escrita, pressão numa clica. Em seu na pra sou e onan e sa de macio. Exfi sou e. Davi que gê cego, né? Mas Davi que gê cego, né? Davi que gê cego, né? Lá pecoça é pé sem ru. Tem que se gali pra genitiza o Mojvan azul, senta pro pagaçuzão com chabu, cafido de fu. Cano todo missu, do la bolso o ete. Vem de drão lá mal de bed é o re. Só nas acertei, só na raloma. TTK de taval só pra o serrote. Véu re, poupa de trolama pra cebo. Safa o bem, já seu bem, tá Tony Bo. Quem tem CD pro beça mongon é. Sem outra o fé em os D e o Tojé. Pra cê moviô, já cê durão vê o no tono o. O domo tá colô, o domo tá colô, o domo tá colô. Mas Davi que gê cego, né? Davi que gê cego, né? Mas Davi que gê cego, né? Nego, vida que segue. Davi que gê cego, né? Davi que gê cego, né?